Que eu ceda, só que eu ceda. Só tô concentra, eu tô cansada. A boca tá seca, diz que nem seda. A música é certa, acho que vou dar seta. Eu saí da estômago, só com banho. Se não comprar, tô com pontaria. Eu saí da estômago, só com banho. Se não comprar, com vontade. Ter a atenção dela, sabe? E o sorriso dela puxa o meu. E é uma culpa só de olhar pra cá. E ter alguém em casa olhar pro seu. Sou homem, se eu caio quando a tentação. Sou homem, sou pai, não tenho visão. Sou homem, cantei contra o coração. Quente, eu saio com o meu, sabe a direção. Se olhas, posso cair por outra dimensão. São vez a luz, vez a ligação. Tava no escuro, no escuro. Eu saí da estama, era só companhia. Se não contrário, tô com vontade.